0, após o desvio, continue curva pela direita na proa de Momo. Fecho, 2-3-0, curva direita, Momo, 2-3-0. Rapatango Lima, Tio Bravo, informe Salvador em condições de instrumentos, teto de 8710, visibilidade de 4000. Tenta aeronave e tripulação homologada de instrumento. Gente, o Lima Tilo Bravo informa que ainda não recebo no radar. Suba para o nível 050 na proa de TAP, acione o código 0224. Sapatango Lima Tilo Bravo, confirma o tipo de equipamento que vocês aguardam. Se alguém passar 2-2-3-1 e fala que não tem condições de ir para a Momo, vai fazer desvio à esquerda. Passar 2-2-3-1 quando em condições, vou direto da TAP. Direto da TAP, 2-2-3-1. Azul 2-5-9-1 decolagem autorizado, vento 060 graus, 049. Desde o decolagem, 2-7-2-5-9-0. Please to push and start, come right to taxi, Portugal 022. Clear to push and start, call you back for taxi, Portugal 022. Até 30 segundos da posição da Estigrazeira? Afirmo. Certo. Contração de ATC 2231, vai manter a PIA 270 para desviar, após o voo VATEP. Passarei do 2231. Rapatango Lima, Tilo Bravo, autorizado, zona da presente, contato radar agora a 33 milhas sudoeste de Salvador. Rapatango Lima, Tilo Bravo, autorizado, 50 mais. Afirmo, 050 na proa de zona. Proa de TAP, nível 50, Kilo Bravo. Rapatango Lima, Kilo Bravo, autorizada a proa de Duna. Apresente Duna, Kilo Bravo. Dólares 1-1. Tem aproximação para a novela no momento, Chadeta? Não, por enquanto negativo. durante os próximos 10 minutos não vai ter ninguém não. Só temos um tráfego para iniciar a decolagem. 7, valeu, Brandão, 1-0. Uma 288 já informe, 1260. 1288, 1260, repito. Boa noite, obrigado. Na descida, Lema Kilo Grau. Controle, Lema Kilo Grau. Descida, Capatango, Lema Kilo Grau. Na descida. Confirme. Para descida, senhora. Para início de descida. Entre Papatango Lima, Kilo Bravo, desça para 2.000 pés, ajustando 019, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. 1019, desça 2.000, na fila de Duna, vem com a marcha estabilizada, Lima, Kilo Bravo. Poderia colher uma prova de barreiras? Autorizado direto barreiras, eu passo a 2231. Barreiras, 2231. Salvador Azul 259, Lefra, olha a sua escuta. Segundo avião, está autorizado Alfa Kilo Parte 3, que eu estou finalizando no mesmo. Alfa Kilo Parte 3, assim, olha isso, olha. Salvador, China 6259, autorização Guarulhos, pronto 4. Poderia confirmar se foi feita uma DNA com encontro-se vencida. Ok, vai. Número 7, ajuste 712, laser sense terminated, 63 miles, Marte, Salvador, call Ilha Collection, call Aracaju, 1-0-3. Bill, call Aracaju, 1-0-3, ajuste 712. Porto Brasil, Tito, prove the text by my name, contact to India. Holding point, 1-1-0, contact to tower, 1-8-0-9-5, 2-8-1-0-9. Taxi, my name, port to taxiway India, holding point, 1-1-0, tower on 1-8-0-9-5, 2-8-1-0-1-9, Portugal 0-2. Fala, o Xené 6259. Siga. E fala, foi feita a DLA para 21h56 do Lula. gente chegar junto da sala S. Meu nome é 310, boa noite, sendo do Hospital, autorizado por FTAP, desça para o nível 050. TAP, direto 050, 63. Passarudo 2231, chamo Centro Recife, 1288 e alterno 1260. 1288 e 260, 2231. Ah, você acertou o curso, Lima Quilo Bravo. Apatango Lima Quilo Bravo, complexo final, está na torre 1895. 1895, obrigado, vamos lá. Confirma com 6310, a ETAP 050, né? Firma Sinal 6310. Patango Lima Quilo Bravo, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso na zero. Prova, tenha atenção de quando passar o carro, é contrarizar, modificar e prosseguir com base pela direita, pista no 7, após o pouso, prossegue para o hangar da Valpé, Quilo Bravo. Esquecente a operação de instrumento do aeródromo, o Lima Quilo Bravo. Tá um pouquinho, tá lá pra 10, confirma, né? Adiona 40 graus com 619. Tower 1, I get Portugal 022, heavy, holding point runway 10, ready. Portugal 022, clear the line up and take off runway 10, wind is 140 degrees, 06 knots. Clear line up and take off runway 10 at Portugal 022. Você não é 61, correção 6259? 6259, já estamos chegando junto com o Centro Recife, se acha, por gentileza. Ok, já pronto para a copa na escuta. Gente, 6259. particular, só cópia. Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 1-0. Na curva direita, saída da El Leda Motiva, via Upsul 1-0, Taubaté. Controle Salvador Opera 120, decima 8, transpondo 5475. Autorizado 360, decolando a 10, curva direita, da El Leda Motiva, via Upsul 1-0, até Taubaté. Controle 1208 e 5475 no transponder, SNM 6259. 6259, protegimento está correto, um ponto com o chileiro de saneamento. Chamará. A presença de turbulência moderada, final das 17, ou final da 10, aproximadamente aí 4 milhas e meia. Quantos pés? É, turbulência moderada, 1.400 pés a 4 milhas e meia. Ok, gente. Lima Kilo Bravo, livre pouso, vento na 30 graus, 05 nós. Portugal 022, I run at 42, contact now the part control 120.80. Salvador, muito boa noite, no 2043. 43, boa noite, Guarulhos, pronto cópia. Pronto cópia, gente, a informação quilo. 2043, autorizado Guarulhos, VPZLO 1-0, após Taubaté, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Chegue perfil de saída da El Leda Motiva. Aciona 5557, controle 120, decimal 8. Ponto autorizado 360 para Guarulhos, via Pozulu 1-0, após Taubaté, decolando 1-0, com a primeira curva à direita, no perfil da saída da El Leda, transição ótima. O transponder é 5557 e o controle 120, decimal 8. Planejamento correto no 5, reporte quando pronto, 2043. Reporte o transponder pronto, 2043. Alô, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, boa noite. Segue via Alfa, Juliette, contorna o pátio principal. Lima, Mike, até Quebec, Quebec Torre 118, desse mano 5. Até Quebec, não se escuta. Depois o Torre dizendo aqui, Lima Kilo Bravo. Isso é interessante. Boa noite, Andrei 9209, está sentindo a informação Kilo na ponte 8. Precisa coordenação 270 para Natal, Serra Bravo, Serra Golf. Uma matrícula? É o TAN 9202. 2202 para Serra Bravo, Serra Golf. Nível solicitado 270, mantenha escuta e aguarde. 7705, informação Kilo no 22, boa noite. Chamou o Saulo, confirme. 1705, informação Kilo 22, autorização Galeão. 1705, boa noite, prepara a Daioleda, Irume, aguarda no copo, número 2. Assista. Tá 9202, pronto, cobre. Prossiga. 202, autorizado, Sierra Bravo, Sierra Golf, após Upzulu 10, pode conforme rota, nível autorizado 270, decola da 10, primeira curva, esquerda, segue perfil de saída Puka, transição Zipar, aciona 5562, controle 120, decimal 8. Relativo 270 para Natal, via Upzulu 10. Decola pista 1-0, primeira curva esquerda, Puka, transição Zipar, 5562 no transponder, 1208 é o controle, OTAN 9202. 9202, protegimento correto no portão 8, reporte para o pushback acionamento. Assim faremos, obrigado senhorita. No 705, pronto, cópia. Copia, voo no 705. Autorizado Galeão, via P-November 857, após Mosul, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, após voa Irume. Aciona 5564, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, via Upper-November 857, Monsul, nível 360, decola da 10, curva direita, da Euleda, após Irune, transponder 5564, controle 908, gol 1705. 1705, protegimento correto no portão 2, reporte para o pushback e acionamento. Ciente no 705. Tá. Wilson, já tá indo pro 75, confirma? Tá indo pro andar, vai fora. Gente, já estou autorizado o cruzamento da pista no 7 após papá para de 5, lembrando a frequência. Visual já interessou, papá, boa noite, obrigado. Gente, agora sim, visual com somente uma luz vermelha aí perto da, do teio, gente. Portugal 022, call Recife 12685, if unable 12545. 12685, if unable 12545, Portugal 022, vai. Hi. Bravo Golf. MA310, complexo sinal, chama a torre, 1-1-8-9-5. Muito bem, 310, até daqui a pouco. Para posição número 10 da parte 1 daqui, são 10. Mike Bravo Golf, confirma o parte que se encontra? É, na remota 14 para o posição 10. A gente solicita reboque do pátio 3 para o portão 10 do pátio principal, confirme. Não, não, na, é o pátio principal aqui na remota 14 para a posição 10. 3-1-0. Já é metro de novo visual com o campo? Afirmo. E Mike Barão Golf autorizado, reportará término do reboque na posição 10. Obrigado. Pushback e acionamento, CNM 259. É 259, no portão 7 autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 6259. M310, confirma, já baixou e travou? Baixado, checado. 6-3-0. Telemetria 1-0, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-4-9. Repouso na 10, 6-3-1-0. Mike Bravo Golf, se você tem o reboque, sem interferir com o reboque do portão 7. O localizador está 3858. Está 3858, completo o sinal, chame a torre, 1-1-8-9-5. Oi, agora é 1-1-8-9-5, está 3858. Está 3662, canceladas as restrições de altitude, vista para 2006, a vista na 020, autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. Nós fazemos estúdios para 2000 pés, 1020, 4320, tá? 3320. Legal, 1020, reporta quando baixar de travado no externo. 3858, 1020, vai chamar. No zero, solo 56, livre à direita, chama solo 121, decimal 1. 21, 1, 3, 0. 2, boa noite, 10, 96, livre ao 205, minha informação, 1. 10, 96, boa noite, sendo identificação, autorizada, chegada Mário, você para o nível 050. Autorizado. Rosa, Mario 050, poderia levantar? Bomba 096, autorizado, TAP. Boa entrada, 050, o Rosa, Mario. Número 2 neste setor, aguarde, estimado de 5 minutos. Ok, segurando, autorizado. Zona 0 da 3858. Alfa 6310, Librona 3310, autorizado táxi de Alfa, mantente da Juliette. Alfa, guarda, antes da Juliette, 390. Fechando 6259, autorizado táxi via Pátio Uno. Após, segue o banho da Gol, finalizando o pushback através do 2, via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1, 18 decimal 95, ajuste na 020, bom voo. Ano 020, vai seguir o Gol, ponto de espera 1895, bom trabalho, fechando 6259. Posição 5 para o feedback acionamento. 2043, número 3 no setor, aguarde. Olha. Então, Salvador, Mike Bravo, Golfo, parqueado da 10, fica livre, boa noite. Boa noite, Mike Bravo. Paulo Salvador, boa noite, tá 3858, livrou. 3858, boa. Segue via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na 3858. Número 202, autorizado para chegar em acionamento, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, tá 9202. Para o táxi, Gol 1705, 141 a bordo, 350 de autonomia, alternando com a Pena. 1705, autorizado táxi via Índia até ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. 1020, via Índia até ponto de espera, 10, vou sair daqui. Tanto antes da Juliette, é 390. Xenem é 390, 5 e companhia livrar a entrada da Juliette, ingressa portão 62, já. Minha dúvida, obrigado. Só curto o Rock e Gama Vista, tá 3662. 3662, completa final do procedimento, Sanitor em Salvador, 98, decimal 95. Consigo uma mexida, tá 3662. 3858, segue o Avianca, Juliette, portão 2. Segue a Avianca e a Juliette, portão 2, 3258. condições de alinhar e decolar de imediato, pistola zero? Afirmo, no certo. Nave 2000, espera autorizado alinhar e decolar de imediato, pistola zero, o vento 150 graus, 13 nós, o gol no 705. Alinha e decola, dá 0, gol no 705. Sexta 3662, direto 1-0. Sexta 3662, continua a aproximação, aguardando pista livre. QNH 1-0-2-0 e o vento 150 graus com 1-2-0. Sente na ajuste 1-0-2-0, por que o vento vai direto? Tirei 6259, mantém o ponto de espera. Sente 6259. Confira o vento 3662. 3662, o vento 150 graus, 1-1-9. 1-0-9-6, após a posição ITAP, vista para 2.000 pés, altímetro no 1-0-2-0. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chama estabilizado. Afirmativo, após o ITAP, desce para 2.000, 1-0-2-0, autorizado X-Ray, ponto estabilizado, não 1-0-1-0-9-6. Controle 1-2-0, décima 8. 1-2-0-8, né? Controle, boa noite, é o gol 1-0-7-0-5, crochete. 1705, contato radar, mantém o nível de voo 360 via saída da ESA. Via saída da ESA 360, confere. Gente, o 259, após a passagem do ar 2320 da TAM, da pista no zero, está autorizando o ingresso, alinhar e manter a cabeceira no zero. Após a passagem da aeronave, ele mantém a cabeceira no zero, Xenê 6259. Prontinho, a frente aí, ponto espera 795, está em contato radar, 69 milhas, nordeste de Salvador. Mantenha o nível 180, chame quando pronto para descida, QNH 1020. Foi para a posição BOMF para interceptar a chegada BOMF. Gente, boa BOMF, vai chamar para descida, os 295, obrigado. Controle 1096, forma de desvio à esquerda, 5 graus, 10 milhas, vai passar um pouquinho à direita de TAP. Sente após desvio, voe duna e reporte estabilizado. Afirmativo, pode desvio, voa duna e reporte estabilizado, 1096. Salão 05, livre à direita, chama Salão 121, Lucimão 1. Vira 211, tá 3.6.0. 1-2-0-4-3.5, autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Chama na Prostax, 2-0-4-3. Falando em San 3662. Boa, segue Z Alfa, mantém a Juliette. Segue Z Alfa, mantém a Juliette, San 3662. Amador, boa noite, só 9202, ponto 0 da 10 pronto. 9202, autorizado alinhar e manter cabeceira 90. Aí Amador, 10, tá? 3, 9202. Linha 259, decolada 07, é uma controle, 120, decimal 8. 208, boa noite, né? 6259. Controle Salvador, Oxenã 6259. 6259, contato radar, submantenha o nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, possibilidade valeira da presente? Não tem perfil de saída devido à aeronave decolada anteriormente pelo mesmo perfil, Oxenã 6259. 7. Vento 160 graus, 139. Esse ano pessoal no 0 está 9202. Alterna na 33, decimal 95. 25, 135, obrigado, 0735. 21, Índia, Padel, ponto de espera, ajuste na 0201. Despacho, Índia, ponto 3285, gol 2043. Jogador, boa noite, gol 906, final da 10, baixada e travada, visual. 9,6, continua a aproximação, reporta. Coisa da visual com campo? Afirmativo. Autorizado pouso, pistão no zero, o vento 160 graus, 15 nós. Bom, no 0, 9,6. Repouso, 9,0, 9,0, 9,6. Só 9202, decolado ao 10, chama controle 1208. Controle 1208, tá, 9202. Tá Lima, autorização Galeão. 973, informação Mike, vento 160 graus, 15 nós, ajuste no 020. Pronto, cobre. Afirmo. 973, autorizado Galeão, via P9857, após Morro Sul, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída da El, Leda, após voo Irume, aciona 5576. Controle 120.8. Autorizado conforme nível 360 para o Galeão, via Upper November 857 até Moussu. Decolada 10, curva direita da El Leda Irune, 5576 no transponder. E o controle em 1208, o gol 1973. E o 1973, protegimento correto no portão 4, reporte pushback acionamento. Portaria 173. Pois amo, 9202. Obrigado. Nove dois zero dois, copiou o controle? Permitiu, chama na proa. Obrigado, 9202. Salvador, muito boa noite. 2043, próximo ponto espera de. A 10 pronto. frente, voo 2043, após o tráfego da companhia, ultrapassar a cabeceira no 0, cruzar, alinhar e manter, isso no 0. Bom, você faz o tráfego, alinhar e manter, não, no 0, 2043. 1-0-2-0. A 4020, o azul 2795. Controle da Xanã 6259, possibilidade de voar Monte, vai dar presente? A coordenação. Aguarda, a gente está bem atrasado, se pudesse coordenar, ajuda a gente, obrigado. Xanã 6259, voo direto em Motiva e suba restrito até o nível de voo 340. Motiva restrito ao 340, Xanã 6259, obrigado. Xanã 6259, semicentro Recife no 25 decimal 1, alterna a frequência no 33 decimal 95. 251 no 3395, Xanã 6259, bom trabalho. 096, boa noite, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 9, pátio principal. Alfa Juliette, portão 9, nossa escuta da 9. Desvios 9202, confirme a presa quantas milhas? 060 aproximadamente 50 milhas. Linda proa? Proa 060 aproximadamente 50 milhas. Bem. Obrigado. Controle Salvador, muito boa noite. Voo 2045 na sua escuta, decolando saída da EL. Voo 2043, contato radar na decolagem, subiu mantém nível de voo 360 via saída da EL. 360 da EL. Manter a proa 220, proponente 10 milhas para vir informações. Conseguiu 2043, após desvios, voo e lida. Fecha, após. Tá proa de lida já, o 2043. Fecha. Da 9202, semicentro Recife, 126, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 2685-2545, bom serviço. Amém. Brasil 2795, voo em Pelo, desça para 4000 pés. Na Pro de Pelo, desça para 4.275. Brasil 2795, após pelo desça para 2000 pés, QNH1 020, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, pista no zero, chama estabilizado. Ciente, após pelo prossegue para Duna, descendo para 2020, vai chamar estabilizado. O 2795 da Zona. O 2043, chame Centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 95. Gente, 251, 3395, 2043, boa noite. Pax seguro 973, 167 a bordo, 3:40, até na Campinas. 73 autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1-1-8-5, ajuste no 020, bom voo. Número 20, na torre no ponto de espera 895. Boa noite, 73. Persiga no 973. É, ok, chama novamente pro táxi, ok, senhora? Tá com um probleminha aqui, já chama novamente pro táxi. Gente, no 973. 295, obrigado. 2795, estabilizado. Azul 2795, continua aproximação, reporta baixado travado no externo. Vai reportar? Recife 350, pronto, cópia. Afirmativo, centro da informação, Mike. Confere, 6320, autorizado Recife, via piso 17, após conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamos, Caju, aciona 5002, controle 120, decimal 8. Então está autorizado 350, os informes Zulu 17, decola da 10 com curva pela esquerda, saída Puca, transição Jamo e Caju, 5002 no transponder, o controle 120, decimal 8, Oceania 6310. 6310, protegimento correto, no portão 62, reporte para o pushback e acionamento.